estamos chegando. Ele chegou! Ele chegou! E chegou com Nitro Furioso! O som que vocês estavam esperando chegou! Trazemos a maior explosão em alegria, emoção, curtição e muito som de O som que vocês consagram. Vem pegar, Carlzinho. Pega a chave. Vem, físico. Pega a chave. Esse é... Sassá já tá maluco. Passagem. Atenção, cadê meu back? Prime. Sassá. O som dos moleques. Esse é... Os moleques doidos. O DJ moleque doido. Com uma pressão absurda. E fazendo com que sua adrenalina chegue... Já estão do ladinho do Sassá Morada. E direto aqui de nossa plataforma moral. Os talentosos DJs. DJ Cleucinho, o mais novo DJ do Passat Moral Prime. Parabéns, capixaba, meu brother! DJ Físico, o mega DJ da galera. Estamos chegando! Pra completar o show. Sabe quem é, Luzinho? O verdadeiro show. O teu maninho! Vamos começar. Sassá. DJ Sassá Moral. Alô, Carrasco! Carrasco. DJ Moleque Doido! O DJ Moleque Doido. E agora? Agora assumindo o comando do seu Passat Moral. Ei, baby! Essa não é uma única importância. E de Jailson da Pica Piranada. E de Barriga do Sportman. Alô, Patrick. O Nitro do Passat Moral. Duduzinho. Esse é o seguido fiel do Passat Moral. Passat Moral Prime. Vai começar. Moral, a família que é show, então toma. Everybody's going to the party, having a good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vai pra cima e dali na partida, vai. Dali na partida, Alô, Castanhão! A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro de Jackson, que bate saudade a gente. DJ Físico, como é que dá por aí? Mas eu falei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Do ladinho é você, madrinha no Marley. Os moleque tá na área, Gaspazinho. Família Shopping Day. Vem, Sassá. O nosso parceiro Julivan também segue com a gente. Vai lá, Julivan. Você em companhia do nosso parceiro Batata XRE. Também com a gente. O nosso parceiro Derlan vai escutar esse CD lá no Peba, meu irmão. Alô, Derlan. Sassá Moral. Muito rock com show. O Cassiano tá na área. Prefeito Anderson Mendes, a loiraça digital do nosso ladinho esquerdo. Também por ali com a gente, bora garoto, pra cima. Olha só, Carrasco, esse Passat Moral. Aqui é bagulho doido, Tem que ser, senão não vale, Nosso milionário Deguchi, Maninho David também na área com a gente, bora David, garoto. amnesia. Alô, Robin, Robin! Peraí! Acho que eu não pego você. O Júnior Galado. Renê Moral também pra língua, a gente mora, Renê. Você que é o nosso parceiro, Robin, Robin. Alô, babucha! Meu parceiro Batata, o Jonathan tá na área, bacana. Alô, bacana! O Julivan da equipe Chupitec. Será que é? Clebinho Melo do nosso ladinho direito. Todinho também na área com a gente. Alô, Chueca. Vai, vai, vai. É chatada boa, não é? Pega a chave. Alô, Todinho. Endoida, meu irmão. Endoida, carai. Endoida, carai. Endoida, carai. Endoida, carai. Nossa amiga Carol também lá no calor. Alô, cara, cadê o Beck? Endoida, carai, endoida, carai, endoida, carai. Fala, Duduzinho, você é DJ Rina Mesquita também na área com a gente. Alô, Sandrinho, olha o story da terra prometida. Essa aqui fiz que eu sempre falo pra família, que essa música consagrou também o Passat Moral. Então curte, pega tua chave e dá ali na partida. Sassa hoje que dá ali chavada. Chavada. Vamos lá! O Rick Fortaleza, o Clebão, Olha o Mega, olha o Mega, tá na. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. DJ Josimar, tudo bem, linguazinho, bala Josimar. Número da Pana Bruta. Pra cima, garoto. Alô, Marcelo, Mega Fox. Do latim, meu parceiro, Regis, físico. Alô, Regis. Já tá caindo no CD ao vivo de hoje, viu? DJ Cleilson, show do Duduzinho. Nossa amiga Alessandra. A Sandra. As fanáticas do Passat Moral. Prime, um abraço pra vocês, meninas, aqui com a gente. Nosso parceiro Lelo também lá. Alô, pintor. Você é Paulinha na Menara, menino. Cadê o Breno? Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento. Vou te perguntar mais uma vez, viu, Marcão? Alô, Marcão! Júnior Mototaxi. Também é o Júnior do Táxi. Pressão agora, passar de manobra. Alô, Deguste. Chama azul também nada pegado. Chama azul, Lavan. Olha, Fisgo. Essa é a sequência que a rádio se liga. E o Sassá manda tudo ao vivo no Passat de manobra. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Eu quero no 14. No 14. Júnior Galo. Olha, chama azul, é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, bora. E no Passat Moral. Vou botar no 16, vou botar no 16, vou botar no 16, vou botar no 16. Seu famoso 16 toneladas. Tem que ser classista! Agora é no 18, é no 18, é no 18. O Marcola é no 18, hein, Marcola? 18. Você é a primeira dama também, nada, bora, Igor! Então, Igor show na bola! Júnior Santorini! Santorini! Jornada Maria Sueli do ladinho do Carrasco! Alô, André Neuei! Pode trazer pra mim, Catuaba de uma! Gira, gira! Gira, gira, gira, gira! É agora! É só um aquecimento pro Halloween hoje em São Francisco do Pará, hein? E o bagulho vai endoidar. Alô, Cleudo, te prepara que o bagulho vai ser doido. Tentar conversar, tentar nos reconciliar. Marcelo, eu te amo tanto. Do ladinho. Custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Sabe o que ela quer? Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu... O nosso parceiro Márcio! 4h20 Prime, então, o sábio Prime! Para Rubens Bala, então, o pitch mercenário também na área! E quem é moleque doido vai jogando a mão pra cima e dali na partida, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai. Dali na partida, no Passat Moral! Já fumei uma maconha e só pra não dar treta, e só pra não dar treta, vou fumando meu careta. Careta, vou fumando um careta e só pra... Clebinho, meu! Alô, Shrek, Shrek! careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Vida careta, caralho. E só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. E só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. A novinha, pequenas irmãs Prime na área. Fumando um. Nossa senhora! Do ladinho, meu parceiro Wanderson! O Genilson da picape luxuosa. Alô, Genilson! Cadê o Genilson, desgraçado? E só pra não dar treta, vou fumando um careta. Vou fumando meu careta, que hoje o Passat tá desguerrado. Alô, família! Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Diga-se de passagem, viu, Julivan? A gente tava devendo esse CD aí pro nosso parceiro Derlan. Faz tempo que ele cobra esse CD do Passat Moral. E a mãozinha Henrique Fortaleza. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Terça-feira, joga a mãozinha pro céu. Véspera do feriado, deu um Halloween nas paniquetes. Já que era logo, já tá doido, qual o bagulho vai ser doido, hein? Já tá doido e joga a mãozinha. Falando em Halloween, o bagulho já tá doido. Terça-feira tem o nosso Passat Moral Prime lá em Curuçá. O bagulho da Tia Duri. E o bagulho vai ser doido, hein, Sassá? Já nada fez do meu parceiro DJ Coelho Santos. Essa aí tem moral do Sassá Brau sempre, sempre. Alô, Coelho! Só quem é bandida vai dançar no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Tô sabendo que hoje é aniversário do Jonathan Santos, é? Eita, meu irmão, que é muito gelo. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, novinha, segue essa periquita. Ei, bandida. William da 160, o nosso parceiro Marcelo e a Dani. DJ que já... Bruno Mania. Não pode... De volta no Passat Moral, alô, Bruno. Quita. Você é a sua primeira dama, nosso parceiro de impressão, Renatinho, tá. Do Pega Chave. Chale Brau, quita. Nossa mega fácil, os para todas as bandidas. Pra... Do ladinho, Netinho, Netinho. Tu sabe que é nós. Amanda, alô para Tainá, alô para Daniele. Olha o Thiaguinho, Sassá. Alô para Thiaguinho. Ele gosta assim, né, Thiaguinho? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando. Alô para o Nu. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Eita novinha, tu tá rebolando. Ferreirinha também, mano, língua, a gente fala Ferreirinha. Você que é o marido, nosso parceiro, Pablo Incido Melo. Bola, Denis. Foi novinha, vai. Essa até embaixo, vai. Alô, Lani da mídia! O ladinho da sua primeira dama, muito feliz hoje. Alô, Priscila! O Igor Show tá na área, em breve na 125 Prime, taradinha. Ailton, do açougue, vambora! Meu prefeito Anderson Mendes, aí é uma linguagem de alô, Iraça Digital. Olá, Dudu! Você é patroa cheia na área! Do Lajinho, prefeito e a Louraça Digital do Pega Chave. Pega Chave. É na gosta da partida. Quero ver. Que é um dos mercenários. Aqui com a gente, companhia do Jazzinho Mil Grau. Um abraço pra vocês, estão na área. Então, vai, vai. Na hora que me escutar, vamos assim, Guarani. Isso não é drama. Alô, Clebão, vem pra cá, vem agora. Cadê meu b-boy, Michael, hein? Resume em alô, Mega. Mega. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te ensinar. Alô, Cassiano, crocodilo do amor da nada. Se teu hobby é sentar, vou te... O Nadinho fez o meu parceiro Marconi! Alô, Marconi! Isso é parceiro, o nosso equipe, os Anjinhos, DJ Genial, DJ Luciano, o nosso parceiro Alan do Gol, Bola de Neve, danadinho também na área, o nosso parceiro Alex, alô Devinho, Duduzinho, essa aqui é pra você, maninho, e pra todos os seguidores do Passat Moral, gente, e terça-feira físico tem Passat em Curuçá, viu, gente, na véspera do feriado, e vai ser muita onda, muito rock, viu? É isso mesmo, sexta-feira, melhor, terça-feira, véspera do feriado, em Curuçá tem um encontro mais aguardado, Passat Moral e Carreta Tremitrerra, e o bagulho vai endoidar por lá no feriado, viu, Carrasco? Todo mundo de folga e a gente vai pro balneário lá no Curuçá, que por sinal, um balneário muito bonito, hein? E tá todo mundo combinado pra curtir o nosso Passat Moral. O nosso parceiro, Jameson, o branco, o nosso amigo, aí o Favacho, olha lá de uma americana, rapaz. Junto com uma pala bruta, tá todo mundo na área. Eu fiz um detalhe também, viu? A gente amanhã tem Passat em São Francisco do Pará no Halloween. Do nosso parceiro Cleudo e da Tati. Pega a tua chave e te puxa, mesmo que o Passat vai estar lá. Prontinho! Casquinho! Meu parceiro Marlon, da Saveiro Prime, também pra língua. A gente bola, Marlon! Me traiu com o Cleucinho de Gaçado. Alô, Pedrão! Pedrão da 160, garoto! Whisky. Esse whisky aqui. É Cleucinho, hein? Tô sabendo que hoje o Cleucinho tá também no meu whisky. Olha, Cleucinho, bandido. Aleluia, aleluia. Do ladinho. Do ladinho. Será que é o Cleucinho? Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Cadê o Paruru? Quem gosta é o Paruru dessa hora, né? Se quiser vir pra cá. Fala aí, Igor. Igor, show, também nada aqui com vocês. Meu parceiro Marcola do Palio Mal Criado. Você, Fernandinha, na área. Alô, Fernandinha. A sim, galera da Saveiro Turbinado também por ali com a gente. Abraço, hein, meu irmão. Embora, os primeiros dias que são foda que bate. Me passando o bocão, alô, bocão. Bora, tu pensa no passado da hora. Disse que a tua também brigou. Giro, giro, giro, giro, giro. NC Negrito também aqui com a gente. Hoje vem curtir o nosso Bastante Moral. Abraço pra você, Negrito. Tamo junto. Aniversário do Júnior. Próximo dia 9 de dezembro, lançamento aí da Massa Nova Estrutura de Som Automotivo Paredão. Ei, o Paredão pressão, né? Alta pressão. Fala, Sony! Fala, Sandrinho! Fala, bola! Alô, MC Negrito! Essa aqui é pra você, maninho! Ele tá na área! O MC Negrito! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E a música onde tudo começou, Lourinho da Mídia! Chegou o melhor som automotivo que é aqui de Castanhal, agitando a galera. E é o Passatimo. Palmeiras que Fortaleza e o do quatro comissado. Esse som bate pesado, tá tremendo geral. Julivan aqui do nosso lado, Julivan. Toda comitiva é chope, tel, tel e chope, né, meu irmão? Esse é o som automotivo que a galera... Sabe quem é? O Passat Moral, a pressão começou. E o DJ Sassa Moral, soltando o pancadão. Esse som é cacetada, assim. Será que é? É o Passat Moral, soltando o pancadão. DJ Sassa Moral, fazendo a condição. Que o Maurício já tá bem, que o bagulho já tá bem. Sandrinho! Que o bagulho já tá bem, que o bagulho já tá bem. Que o bagulho da mídia. Doido. Bora dar no tel, bora dar no tel, bora dar no tel. Olha, essa só tá chegando também, aí, liberação do nosso parceiro Bruno Mania. Bora dar no tel. Dia 23 de dezembro. Bora dar no tel. Sítio do João. Quase confirmado o nosso Passat Moral. Bora. É só, Júnior. O Passat, gente, hoje foi contratado pra tocar. Bora dar no tel. No volume normal. Dá no tel. E o festeiro vem aqui reclamar. Ele veio reclamar aqui com o Passat Moral. Gente, vocês vieram aqui, pagaram sua cerveja hoje. Vocês têm que curtir o Passat na moral. Porque aqui ninguém é comédia, né, gente? Todo mundo é moleque doido. Então vamos curtir o som na manha. Porque se fosse pra curtir som baixo, a gente vamos pro bar, né? Isso. Então o Passat é rock doido. Vamos assim, vamos lá. Bora dar no tel. Vamos lá. Bora dar no tel. Passat é assim. Se for pra parar, a gente para logo. Tá chegando o aniversário da família Mega Fox, dia 27 de novembro, com o Passat Moral. Falando aniversário, tá chegando aí dia 18, também aniversário, nossa DNA do Pop, a DNA do Passat Moral. Sítio do João e o bagulho vai endoidar com moral. Sassá Moral gosta de pressão. Agora vai. Hoje eu vou dar na partida, partida, partida, partida, partida. Esse Marcelo Javali é maluco, viu? Partida, partida, partida, partida, partida, partida. Moleque doido é supressão, supressão, supressão. Moleque doido é supressão, supressão, supressão. Moleque doido é supressão. Prefeito Anderson Mendes, olha, bora pra cima, guerreiro. Tem que ser do jeitinho que o Anderson Mendes fala, viu? Chassado alivia, né, meu irmão? Vai pra cima, quero ver. pega a controladora, pega a controladora, pega a controladora, pega. Júnior Calado das produções, sou bem nada com a gente, já sabe. E faz o caqueado, e faz o caqueado, e faz o caqueado. Clailson Show! Ela tá aí, tá? Que essa garota fez comigo? Que o sistema do bandido. Essa nada vai, vai mexer na rede. Que essa garota fez comigo? Que o sistema do bandido. Já é, meu. Essa nada vai, vai. Ô, Thiaguinho da Pop, sim! Depois do rolê. Só fiz com esse aí, é seguidor fiel, viu? O meu parceiro Marlon! Valeu, Marlon! Bora, Hugo! Você também lá com a gente, bora, Pirilampo! Esse aí é o Taladinho! Não livra a cara de ninguém! Meu parceiro Márcio da 420, o Sábio Rubens! Alô, Pinche! O que, Loninho? O que essa garota fez comigo? Que essa garota fez comigo? Que o sistema do bandido. Nada vai, vai me sonar. Duduzinho, padrinho do Marcelo do Pirilampo, tá na área. Tá na área! Alô, Júlio Calado! Hugo no grau. Alô, Belly! Meu Marcelo Devinho também liga com a gente, bora, Devinho! Sempre representando aí meu grupo Pamon. Meu compadre Neto Pimentinha. A moda que veste calça do DJ Físico dos pés à cabeça. É grupo Pamon. Toma, toma. Do ladinho Robin da Chevy tá na área. Toma. Do ladinho do meu parceiro Bibo Boingo. Alô, Bibo. Toma. Meu parceiro Babuxa. Cadê você, Babuxa? Toma. Robin, Robin. Bate moral, Manu. Vitinho. No Alivia Dança Samorá! No Alivia! E esse passagem... Alô, Brenda! Alô, Brenda! Não bate de frente que ninguém pode com a gente! Não bate de frente que ninguém pode com a gente! Não bate de frente que ninguém pode com a gente! Não bate de frente que ninguém pode com a gente! Nossa amiga Cristina aí, a primeira dama do nosso parceiro Babuxa! Ô Cristina, bota logo o cabrinho no babuço aí. Tá muito gatinho. Sai da frente que a gente vai passando. A galera. Olha o Vitor Moral, hein? Sai da frente que a gente vai passando. Vitor, bola pro abade. Reunida aí doidando. Negão cabuloso vai tocar. Todo mundo vai dançar. Vamos... Baninho David na mesma língua a gente. Milionário de Gucci. Essa multidão. Na nossa retaguarda. A loja Limã. Eu fiz o. Sassá Moral vai começar a mexer na HD, viu, Garrasco? Vou começar com essa bem aqui. Com essa. Sabe aqui! Alô, Marconi! Saed Moral! Dá-lhe moral! Tem que dar-lhe moral, Saed! Dá-lhe moral! Dá-lhe moral! Alô, Sandrinho! Impregnado. Essa é a música, eu fiz com o Robby. Dança bem com a Jão Capati Morar. Opa, nosso parceiro Netinho, viu? Sassada, viu? Língua, gente, bora, Netinho! Gente nossa, de volta do moral. Um abraço pra você, garoto. Bora, Brenda. O Breno também nada com a gente. Adriego Capixaba, parabéns, Adriego! Hoje o Capixaba dando um beijo, viu, Piso? E detalhe, já falou Sassá, me libera a chave. Pega a chave. Eu falei, já é. Sabe por quê? Tu sabe que é nós. Tô sabendo que hoje tem açaí de graça pra todo mundo, né, Capixaba? Quero só ver, viu? Curte aí, Capixaba! Nayara Bandida, sempre do ladinho dos moleque doido. Do ladinho do Capixaba. Pra cima! Ô, Cleocinho! Atenção, cadê meu back? Que... Tem que ser agora. Meu parceiro Lourinho da Misa, vem aqui nossa retaguarda esquerda. Você é a Priscila Baralença. Tá todo mundo calmo hoje aí. Pra físico, tá chegando aí, gente. A baratinha Prime. Mais uma do Carrasco e do Marcelo Gervali. Quando meu coração me ensina, hoje me sinto tão só. Depois daquela briga que acabou com tudo. CDzaço especial. Se eu fosse essa mulher, você estaria. E vai tocar muito no Palio Malcriado. E tá chegando o casamento aí. Do Marcola com Silvana, hein? Esses dois se amam. Olha, fiz o Ladinho, meu parceiro, Douglas Freitas. Esse aí também é seguidor fiel do Passat, mano. Lourinho da mídia, relembra aí, mano. Vai, agora vai, vai. Tchau, tchau. Ó, Marconi. Hoje furtou só o DJ Darlan e o Derlan. Aí fica tudo certinho hoje, viu? É o parceiro Playboy, também com a gente, com Maria, nosso parceiro Trig. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Vamos de marcante assim, Guarani. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Será que é? Todos os pensamentos se é o Marcola Prime, a Fernandinha Prime também! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! E o Pablicito já foi mais humilde. Você, e muito, viu, Vizinho? Tá chegando de volta aí! Águia Dourada no comando do DJ Ferreirinha! É o goleiro Ferreirinha. Você só pega gol do Sassá Moral, viu, beleza? Não posso. O nosso amigo Cassiano, lá de Boa Garcia aí. Também com a gente, bora, Cassiano. Você em companhia aí do nosso parceiro Gordinho. Do ladinho, meu parceiro Jolivan. O homem é bom. O homem é bom, meu. O homem é bom. Benedito dos Caramelos. Você também, garoto. Bruno Mania. De volta na City, garoto. Olha, físico, essa música vai pro meu parceiro DJ Carrasco. Onde eu vou? Só lembra da primeira dama que tá lá em Cumaru, viu? Não aguento mais. Júnior Galado do Pangaré. Esse, a noite cai. Não te encontrei. Olha o Rombi, Rombi. Meu amor. Babu já mora. Já. Não dá pra te. Alô, Vitinho, tudo dois. Como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Viladinho Bibo Mike. Como se sou. Alô, meu B-Boy. Cadê o B-Boy? Como se sou. Essa aqui é pra machucar de verdade, viu, Vizinho? Ah, ah. É o Sérgio que tá por aí. Engraçar. Vou chegar por aí, vou chegar por aí, menino. DJ Dudu do Corolla Tremendão. E o DJ Clayson Chão. Ixi, Sassá. Agora surgiu Marcelinho Fura Olho na área. Marcelinho tá na área. Pega a chave, vai, Marcelo. Pega a chave. Pega a chave. Duduzinho. Do lado do amor. Duduzinho, da nova XRE pra, é pra. E o parceiro dele quem é? Sandrinho da nova 160. Verdade, tudo aquilo que eu sinto. Colocou o Dilo. Eu amo e amo demais. Você não está mais sozinha. Estou. Sempre ao seu lado. Abraça-me. É assim. Cada vez mais. Eu vou te amar. Sassá Moral Clausinho. As meninas que mexeu o pomponzão do Passat Moral. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Júnior Galado. Tô tapinha na potranca. O bumbum ela balança e o chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca. Do ladinho Renan Mesquita. Se o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ao lado esquerdo. Vem de ré e vai agora. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Alô, Renê da Salvador. Vai sentar. Do ladinho, meu parceiro Murilo. Do ladinho da sua primeira dama, Sinária. Valeu! Você vai sentar por cima. Eu só fiz com essa aqui, já parece que o meu parceiro comandante é, viu? Lá em Abade. Alô, Babu, opa, opa, opa, dá licença, amor. Tudo difícil, viu? Vai, Chassi Paral, tô aqui pertinho do meu parceiro Neguinho, o Diamante Light, ele em companhia do nosso parceiro Raimundo aí do Mega Lanche, o Luiz do Twist Lanche, a família do Lanche, a galera aí da carreta Diamante Light, a pedra preciosa. O nosso parceiro Mirico também na área. Alô, Mirico, você é a primeira dama na área. Pra cima, Sassá! Tem que ser pra cima, senão não vai. Meu parceiro Max, o 420 tá na área. Prime, o Savinho Prime, Rubens Barba e o Pitches Mercenário. Sassá, moral, libera o som. E as novinhas no Passat morar. Desca raba. No balancei, balancei do mundão. Sobe danada. Quanto tanto tchuca jogando no chão. Desca raba. No balancei, balancei. Alô, Dani. Sobe danada. É a Dani, Dani e o Marcelo jogando no chão. É os meninos lá do Perigosamente, né? Alô, Pirinampo. Deixa a tua raba descer. Deixa a tua raba subir. Que eu vou. Do ladinho me passando o empresário, Léo Brito. Ananelzinho. Deixa a tua raba descer. Deixa a tua raba subir, que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho. Do jeitinho. Entra no sapato que eu vou te sarrar, novinha. Não espana pra ninguém. Deixa eu sarrar de quebradinha. De quebradinha. De quebradinha. Quebradinha. Jolimão! A pequinha só vai pro baile funk. E a novinha. Fica louquinha. Ô, Fernandinha! Fica louquinha. Marca lá, Prime. Essa pequinha. Do ladinho, meu parceiro Douglas Freida. Pode mostrar. O Douglas Freida Prime, né, Marcola? Prime! Tá na área. Essa pequinha. Quando os amigos mexem a danada, dá risadinha. Dá risadinha. Essa pequinha. Quando os amigos mexem a danada, dá risadinha. Renatinho do Pega Chave, ele tá com a gente. O Batatinha. Já perde, é. Tão, tão linda que esse rabetão. Apaixonadão, dão, dão. Dão nesse bundão, vai rabetão. Alô, capixaba. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão. Tão, tão. Tô sabendo que foi assim, ó. Vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão. Tão, tão, tão. Quero ver, eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. DJ Físico, Sassá Moral, tá chegando aí o aniversário do nosso parceiro Ferreirinha no próximo dia 25, no dia de Natal, hein? E mais uma vez, lá no terreno, o bagulho vai ser doido, hein? Portaria liberada, cerveja 50 centavos, a pariga e quenga na canela. E a novinha tá na área, a novinha quer dançar, Sassá Moral. Então, dança, dança, dança essa bem aqui. Contente, não abandona o piru das. Alô, capixaba. Que no ele, pá, confesso, tu tem moral. Ah, vim aqui no passagem pra curtir o anime, pra sentar no pão, pra sentar. senta em cima do meu pau. Pra senta no pau. Não, viado. DJ Edielson tá na área de caixa. Olha, Edielson! Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, viado? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vem aqui, aqui na favela pra sentar no pau. Vem aqui na favela pra sentar no pau. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Tô passando pressão, tá lá no Silvinho Prime. Pra ligar. Da churrasquinho, do churrasquinho do X-O. Alô, Marcelo! Marcelo Mega Fox, Charibal, o Renatinho do Pega Chave, a família Os Farreiros. É a família! Equipe Os Farreiros da Night. O Marcelo e a Dani. É a Dani do Pega Chave, tá muito doida. Vai, Dani, vai, Dani. Pega Chave. Eu quero ver o B-Boy Michael dançar essa bem aqui, ó. Alô, meu B-Boy! Essa é tua mania! Así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Físico. Aí, moral. Tô aqui do ladinho do nosso parceiro DJ Josimar de companhia, do nosso parceiro Bruto Pop e também o DJ Coelho Santos. Hoje, tô sabendo que hoje é aniversário do Jonathan Santos, né? Aqui do Guarani. Rapaz, o negócio vai ser bom aqui, viu, Sassá? Pra cima, garoto! Tem que ser! O Henrique Fortaleza tá na área. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Tô passando bem dos anjinhos, do ladinho do Alô. É a fama e os anjinhos tá na área. Valeu! Que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Olha só, Jolivan. Esse é o Sassá Moral. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver, um estilo diferente. Passamos Adriano Marley, os gabarros, os vazios, dona Ana, família Chopitel, DJ Isaac. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver, um estilo diferente que prende e dá prazer. Sei que logo sente, te faz enlouquecer, faço ferver. Já é. Passa mal, viro sua mente com meu corpo sensual, minha boca quente vem. Então vem pro Passat Morar. Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu chão. Nocauteou, me tocou. Essa é a música do Batatinho, tô sabendo, viu, Batatinho? E a luna foi que eu amo. Pegaram Batata dançando no banheiro, viu? Alô, bacana! Alô, Igor Choto, já começou, né? Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta. Sim. Esse aqui, meu irmão, é produtor do Passat Moral e do Sassá Moral. Sexta-feira, é o Júnior Galado, impregnado pelo Passat Moral. O homem do Chopitel. Minha banheira, vou te dar câncer. Pega a chave. Início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar. E esse amor? Seu amor. Nocauteou, ponteou. Veio a dona, foi do Sassá Moral. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros. Só vem agora, viu? Vou deixar essa manga bem chupada pra ti, viu? Sinto aqui. Tentar somar de Marcelo Padainé. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta uma. Fumi os anjinhos. Será que agora dá? E aí? Alô, Mega! Se tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Duduzinho, cheirinho. Uma coisa pra você. Eu quero saber mesmo. Que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Sassá, o Jolivão já tomando pelo álcool aqui do latinho. Pra poder contar os pingos da chuva e ver que. Mas, Jolivão, amanhã passar de São Francisco, viu? Você, depois de tudo, sai na janela. Pega a chave. Pega a chave. Eu tô... E acelera. Sequência da Rocha especial, nosso parceiro Terlan. Ele gosta 007. Machuca, maldinho. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. É isso aí. Sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem. Do ladinho, meu parceiro, macarrão! Aí macarrão, pressão da Mapenote. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Do ladinho, passou Alando Gol, Bola de Neve, tá na área. Você se lembra que a alô, alô. Completa e vai voltar. Os anjinhos. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito. Eu vou queimar. Você tanto espera. Eu era. Eu era. Banda 007. Esse aí tá se tremendo de imagem, vizinho. Aí você escolhe a melhor roupa. E aí, Sandrinho? Aí você arruma. Meu parceiro, bom. Vamos lá. Machucando, vai. Banda 0. Alô, Adriano, meu parceiro Marley. Já estamos misturando as mesmas. Gabrielzinho tá na área. E a família Chopiter. Oi, Alessandra! A roupa tem sua gaveta. É o prefeito Anderson Mendes. Já pra cima, garoto! De batom. Adoro quando corro pra você assustar. Você é meu herói, matador de baratas. E depois de tudo, a gente dá risada. Se você já. Aí, moleque doido com a gente também? Piada e chave. Os pastores Benedito dos Caramelos. O que eu tô Aí, Benedito, como é que é? Cê sabe, eu quero. Ele da manhã falou no Passate Morar. Toda manhã ouvir seu bom dia, um café croassando. Essa aqui é pra você, Benedito! Correndo no quintal. Você só vim me desculpar. Eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois eu só lembro da sua primeira dança. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti. É a evolução, Carrasco. Sua família tão bonita. É a família de Kumaru, nega. Isso na vida, e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade. Eu vou resolver. Não quero atrás. E o vizinho do Manduca, do Duduzinho. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. José, arruma um trem mais forte. Batatinha, só lembra dela, tô sabendo, viu? Pode ser até meu coração. Fica, pior que tá, não fica. Ô, Marconi! Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Alguém lhe até o bambucho dançando agora. Da 007. Vida moral. Você é Manu. Bate moral. Falou, Robi, Robi. E hoje a parte tá sofrendo, viu? Se você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Viradinho, meu parceiro Vitinho. Uau, o seguidor do cabuloso. Não faltar se eu aceitar. Essa, eu acho que já estão brigados ali, viu? Que você manda. Porque o Robin tá do lado e a Paz tá do outro. Ave Maria. Isso vai dar muita confusão. Que derramei por você. Olha só, Fisgo, hoje o Robin falou que vai fazer uma serenada pra ela, viu? Flores não sabem chorar. Obrigado. Passando mais 420 Prime. Um Silvinho Prime, o Rubens. Rubens Bala tá na área. E o Pid dos Mercenários. E o Giovanni dos Empregnados. Valeu! Pra cima da Antônia! Alô, Baruru! Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Que conheceram o amor numa noite fria de outono. E as folhas caídas no chão. Moleque, ele não vai deixar nada pra mim. Estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. E ele lhe apresenta o amor. Hoje eu quero ver, viu, Glaucinho? O que ele vai fazer? Quase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. DJ Jassa Moral, meu irmão, acelera mais um pouquinho. Acelerando um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho de louvor. E agora Jassa Moral, meu irmão. Vou machucar mais um pouquinho. Chega no aniversário do Ferlinho. Se tu me deixar de fora desse aniversário, vou apanhar, vou logo te avisar, hein? Alô, Sérgio! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria. Vamos assistir gente na reta final, viu? Passate no Guarani! Aí, B-Boy! Não me abandona, hein? Tu quer? Te sai do Marcelinho. Meu parceiro Hugo do Grau, alô, Guinho! Da 160. É física falando em 160, meu parceiro William! Alô, William! Marcelo e a Dani, tu vai girar. Será que vai? Alô, Marconi! O nosso amigo Chuitinha da família Sem Gracinha também na área. Alô, Tocha! Abraço pra você, garoto! Baixinha, baixinha! Fisgo, hoje vai ser assim. O Carrasco vai tocar e o Júnior Canado vai falar, viu? Vou fazer logo o teste pra ir pro pancadão. Detalhe, viu? Dia 19 tem Passat no do Cainago, não é isso mesmo? Dia 19, todo mundo torcedor. 19, Super Bingão do Real aí no Balneário Cainago. Dia 2 de dezembro, aniversário do nosso parceiro R7. E o bagulho vai endoidar. Passat, mora! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho do... Agora pegou no coração do Anderson Mendes. Gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você. Alô, Marco, olha esse pedreiro. O som que faz você lembrar dela. É uma paixão de ter e de eu, sou e de Léo. Do ladinho do Jake Arrasco. Seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Eu sou Edi Nelson, vão tocar. Acelera! Jolivan, olha vai que ele acabou comigo agora. Bandido, viu, Glauzinho? Alô, Cabuloso. Alô, Bitinho. O Rob, tudo dois. Marcelo Braleda. E esse? Oh, oh, oh. Qual é, senhor? Declaração de amor. Quero muito que tu saibas que esse amor pede dentro do meu coração. Tudo de físico, minha Nossa Senhora. Quero viver com você e te dar todo o meu amor. Marcela Dere, do ladinho me passando bacana. Esse moleque é muito bacana, viu? É o bacana do Pega Chave, ele adora. Pega Chave. Ele dá ali chavada. Chavada. E na contagem. 1, 2, 3. Chave. Aí, Paranes, vem aqui, bicho. Me ajuda. Ele tá tocando tudo. Alô, meu prefeito. Essa vai pra você. Júnior Falado, esse é o verdadeiro Júnior Falado. Espero um dia poder te encontrar. Como é que é? Olha essa 11, sabadão. Vamos nós até São Francisco do Pará, o Halloween. Sétima edição e você é o nosso convidado, hein, Sassá? Esse Halloween, Visgo, é o Halloween mais comentado na cidade de Modelo, em São Francisco e em toda a região do estado do Pará, viu? É o Halloween hoje, passar de São Francisco, pega tua chave, vem te embora, que o Sassá e o Visgo e o Grausinho vão estar daquele jeito, bem doidão, esperando vocês! Bandido! Meu parceiro Regi tá na área. E eu sempre digo que o bagulho é doido e o processo é lento, meu irmão. Então já que é, já que é, já que é. Atenção, cadê meu back? E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. E a bandida me traiu e o meu jeito de amar. Essa feira chega mesmo e quando sai receber o nosso Passat Bolão Prime. Sede da Tia Nuri, Passat Bolão Prime e carreira da Treme Terra. É isso, Sassá! Olha, Físico, terça-feira no Curuçá, meu irmão Lombardi. Vem pra festa com o Passat, vai chegar com o motor bem quentinho aí em Abade, viu? E Curuçá, Tia Nuri, meu irmão. Vem na primeira, eles vai receber o Passat Moral e a carretinha Treme Terra. Vem pra festa, vem pro show. Pega a tua chave, vem, vem, vem, vem. Tu já quer? Tu já quer? Então, pega a chave. Chegamos devagar, conquistando corações. E aí, DVD? Agitando sem parar. Maurique Fortaleza. É a música do Maurique, eu quero dizer. Aonde o pop toca. Sempre. Sempre vamos lá. Só quero curtição. Com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dançam. Alô, Julivan. O Sassá Moral vai acelerar mais um pouquinho. E depois dessa tem DJ Carrasco e o moleque do... acelerando um pouquinho, um pouquinho. Só um pouquinho, um pouquinho. Alô, Marcola Prime, pra você. Batatinha. O Jonathan, é isso? O Jolivando na dia da sua primeira dama. E o meu parceiro bacana. Alô, Igor Jus. Toda vez que eu te vejo passar, marcou na Prime. Sinto um vazio. Meu parceiro Adriano, O Marley, o Gabrielzinho da família Chopitel e a Sandra tá na área. Alô, Sandra! Bola, Robi, Robi. Você, meu parceiro Babucha, bate bolão! Cadê o René? Cadê o Vitor? Cadê o Manu? No Guarani. E agora eu vou deixar a chave e o Passat do ladinho na resposta do DJ Carrasco. Fala físico, fala grossinho, fala produção. Essa foi a última do moleque doido. Valeu, seguidores. Valeu, valeu. Valeu, Gil Calado.